E pra quem pensa que o país da pizza é a Itália, pra quem acha que a fome mata só na Somália, abraça que nada. Bem-vindo ao Brasil, fake news, o Adu criou um perfil, todo mundo seguiu e curtiu. Cada rebelião aqui é uma Chernobyl, e a eleição devia ser primeiro de abril. E do Congresso ao inferno só muda a cor do terno, de Porto Alegre ao Acre a pobreza só muda o sotaque. Miséria, não tem fuso horário nem idioma, é a mesma mil anos desde o Império de Roma. O som de um estômago vazio roncando não muda, do árabe pro castelhano. A fome aqui é língua universal, sem tradução, fala com a expressão facial. Talvez só vão dar atenção pra tudo isso aqui quando a quebrada cair, cair que nem o Haiti. Rouba o horizonte, vê que vira ponte. Quem é que vai fazer a ponte quando a fronteira for o fronte? Quando te rouba um horizonte, vê que vira ponte. Quem é que vai fazer a ponte quando a fronteira for o fronte? Nazista matou judeu, ironia do destino. Hoje é o judeu que mata, quem morre é o palestino. Refugiados num bote boiano no Mediterrâneo, navio negreiro contemporâneo. Pensa comigo num bang a imigração, é o efeito bumerangue da colonização. Viver roleta russa na Síria, na Guatemala, Black Friday Paraguaia, compra arma e leva as balas. Cocada Colômbia dentro de um nigeriano, voando pro nariz norte-americano. Negócio da China, do shake saudita, charuto cubano. Conta na Suíça, o inglês a milhão, no seu jeep japonês, loucão de uísque escocês, atropelou um português. E quem é mais animal na reintegração? O policial ou pastor alemão? Meu povo come churrasco grego no pão francês, vai de pé no busão tipo o corredor polonês. É SUS, não sírio-libanês, na porta das cadeias, em fila indiana. E a corrupção aqui é novela mexicana. Quem tem cruzado o mar nos cruzeiros pra gringa, paga em dólar, é poliglota, mas na real não fala a nossa língua. Quando te rouba um horizonte, vê que vira ponte. Quem é que vai fazer a ponte quando a fronteira for o fronte? Quando te rouba um horizonte, vê que vira ponte. Quem é que vai fazer a ponte quando a fronteira for o fronte? Quando te rouba um horizonte, vê que vira ponte. Quem é que vai fazer a ponte quando a fronteira for o fronte?